mais ou menos 75 anos atrás. Vivia na mesma rua um menino e uma menina, separados por 3 quarteirões. E o menino, ele usava um óculos de aro e lentes grossas. E ele tinha o cabelo pretinho e todo espetado, e um rosto magrinho. Ele era bem raquítico, mas ele era tão apaixonado pela menina que morava na casa amarela lá embaixo. Mas aquela menina, sabendo que o menino gostava dela, não dava nenhuma chance, porque ela queria coisa melhor. Ela sonhava com um príncipe encantado. E ela zombava tanto do menino, e isso foi fazendo com que ele se tornasse cada vez mais tímido. Foi então que ele teve a ideia de todos os dias colocar um bilhetinho de amor na caixa do correio. E assim ele fez no primeiro dia. E escreveu: "Te acho tão linda. Você é tão maravilhosa. Puxa, deixa eu namorar com você." E ele ficou esperando a resposta, que veio no dia seguinte num envelope, colocado também na sua caixinha do correio. Quando ele abriu todo feliz, viu dentro daquele envelope o seu bilhetinho todo amassado e um outro bilhete dizendo: "Você não me interessa, por favor não me procure." Mas ele continuou mandando as cartinhas, os bilhetinhos, todos os dias. Fez isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Todos os dias ele mandava uma cartinha nova na caixinha do correio, mas nunca falava pessoalmente com a menina, porque ele tinha medo de levar um fora, ele tinha vergonha, ele era tímido demais. Mas ali estava a sua cartinha. Todo dia uma cartinha nova, todo dia uma cartinha diferente, que a moça nem respondia mais. O menino era motivo de zombaria na rua inteira. Ela escarnecia juntamente com as suas amigas. Nem dava bola pro coitado. Mas todo dia ele comparecia com aquela cartinha nova na caixinha do correio. Nunca falava pessoalmente, mas sempre colocava ali a sua cartinha. O tempo foi passando, passando, mas todo dia ele colocava uma cartinha nova na caixinha do correio. Cartinhas bem escritas, envelopes perfumados, bem desenhados, mas nunca, nunca recebeu uma resposta. E assim, passaram-se 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E durante esses 60 anos, todo dia ele colocou uma cartinha nova na caixinha do correio. Mas um dia, cansado de nunca ter resposta, ele criou coragem e foi até a porta da casa daquela mulher que ele amava. E ele, com muita coragem, disse: "Você quer se entregar a mim? Você quer casar comigo?" E ela, olhando aquele homem que insistiu durante tanto tempo, disse: "Está bem, eu aceito, vamos casar." E aí, casaram rapidamente, mas já estavam com 70 anos de idade. O que é extraordinário nisso é que o menino persistiu com amor e nunca desistiu. E o que é triste na história é que toda a juventude passou E quando aquela menina, agora uma senhora de 70 anos, se entregou, quando finalmente ela disse sim, a juventude já tinha passado. O melhor da sua vida, ela não iria viver mais, porque demorou demais para dizer sim. Esse casal que acabou ficando junto é um exemplo de como acontece entre Deus e o ser humano. Todo dia, Deus coloca uma declaração de amor no teu coração, dizendo: eu te amo, eu quero você para mim. E todo dia você não diz nada, nem responde, trata com indiferença e às vezes até zomba. Mas Deus não desiste de você. E mais uma vez, com muita coragem e ousadia, Deus está dizendo através da minha boca: eu te amo e quero você para mim. Você quer se entregar para mim? Quanto tempo você vai esperar para dizer sim, eu quero? Vai esperar ficar uma pessoa idosa? Vai abrir mão do melhor da vida para receber o Senhor Jesus só nos últimos dias? Quando você não tiver mais tempo, você vai abrir mão de tanta felicidade? Pois se você achou aquela história do velho casal uma história realmente estranha, que mostra quanta vida e felicidade foi desperdiçada, se você considera aquela moça que se tornou uma senhora verdadeiramente tola por não ter decidido antes, é exatamente assim que nós fazemos com Deus. Fazemos o papel de tolos, deixamos só para o final. Ah, quando me aposentar, aí eu terei tempo para Deus. Ah, mais tarde eu vou me dedicar a Deus e a sua obra, a sua casa, a sua igreja. Ah, mais tarde. E assim, você está deixando de ter vida e vida de verdade. Por isso, tome a sua decisão agora e responda sinceramente para Deus. Porque Deus está insistindo com você, falando com você, me usando para falar com você, falando com você através de Jesus Cristo, porque Deus quer você de qualquer maneira, Deus te ama e está apaixonado por você. A questão é se você quer este Deus amoroso e misericordioso que ainda não desistiu de você. Sobre esta insistência de Deus, essa insistência amorosa, veja o que diz a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus já usou muita gente para falar com você. E está me usando agora também para dizer que o seu Filho Jesus já preparou tudo para a sua felicidade. Até a festa de casamento já está pronta e você é a pessoa principal desta festa. Vai continuar enrolando? Vai continuar sem resposta? Vai continuar indiferente? Ou hoje, agora, você vai alegrar o coração de Deus e dizer: sim, eu aceito, eu recebo, eu concordo, Eu entrego a minha vida e recebo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.